Paulo, passei 601 para o táxi, está com 126 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. 3601, Juliette Alfa, ajuste a 1012, reposta ponte espera pronto. Juliette Alfa, reposta ponte espera pronto, 3601. Voo no 021, cópia. 021, cópia. Prisada RJ, nível 360, via pelo ISC 50 até Bidev, após conforme a rota do plano. Decolagem da 10, curva direita, saída da El Leida, após Leida, vou direto Bidev. Controle 19-8, transponder 5463. Então, 360, pela pelo ISC 50 até Bidev, decolando a 10, primeira curva direita, da El, após Leida, da El Leida, após Leida, Bidev. 319-80, controle 5463 no transponder, no Goron 021. É para reporte pronto. Será? Juliette Romeu, prossiga. Foi Salvador da 3601, ponte espera pronto. 3601, ingresso da colagem, 030 graus, 2 nós. Passando a linha normal da 3601. Whisky Juliette Romeu autorizado até o portão 11, parte 1. Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM 3601. No contato radar, Sobol 360, saída da EL, autorizado direto Leda. Ok, direto Leda, nada EL, TAM 3601. Para verificar cancelamento, gol 10021, tá no portão número 3. 21, autorizado, repassado. Autorizado, repassado. 3601, no chame centro Recife, frequência 1251, na alterna 13325. 1251, 13325, Recife, alterna 3601. Para o táxi, chegou 021, no ponto 55 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Campinas alternativa. 51 no POB? POB 55. Sim, 55 a bordo, táxi via Índia, o ajuste é 1012, repasse pronto. Via Índia, repassara pronto, João, no 021. Tá pronto, o Ronaldo 021 não. 021 autorizado, ingresso da colagem 020 graus 29. A linha da cola, Ronaldo 021. João Mil Sente, bom dia. 021 no decolada 09, controle 198 com voo. 198, gente. Bom dia, voo no 021, decolou, passa 2000. Bom dia, no 021, contato radar, subo 360, saída da El. 9360 na da El, sempre. Autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. 021, chame centro Recife, 1251, Lanterna 3325, bom dia. 251, 3325, bom dia. Bom dia, azul 4177, estou descrito a Vitória, nível 360, informação Golf. 4177, bom dia, boa tarde, relação Vitória. Agora 4177. Thank you. 4177, copy. Ok, 4177. Prezado Vitória, nível 360, via Perisque 50, decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Bidev. Controle 198, seu transponder 5475. Pesado Vitória, nível 360, peruíto 50, decola da 1-0, curva direita, nadar é o Leda, pós-Leda direto de 10, controle em 19-8, transponder 5475. Correto, 5475, reporte pronto. Portão pronto, 4177. Tá 3201, você agora tá 3201.